basta acreditar no sonho. O rap é o ar que eu respiro. Sei que vai brilhar, um lugar ao sol eu digo. Basta acreditar no sonho. O rap é o ar que eu respiro. Sou apenas o fruto, SNJ é a raiz. Através da grande arte sou filial dessa matriz. Aos parceiros que somaram agradeço o que aprendi. Uma andorinha sozinha não faz verão, é o que se diz. Grandes horizontes nos quais quero voar. Sou semente que vai espalhar no ar. Levar a esperança por ruas submundanas. Alimentar a fé no coração da nata suburbana. Meu povo reclama, vive sem dignidade. Crianças sem esperança vão crescendo em meio à maldade. É só dificuldade. Problema, uma bola de neve. Pensamentos voam como a brisa. Brisa, clique, cleque, bem. Os meninos não querem brincar, não. Vai de formação, sabedoria na revolução. O tempo voa, castiga e não perdoa. O ser humano não supera os fatos que magoa. A dor da alma refletida em lágrimas caída. O grito oprimido, as palavras que não vêm na mente. A rima sem concordância, concordância. Os sonhos, a distância. Sei que vai brilhar. Um lugar ao sol eu digo. Basta acreditar no sonho. O rap é o ar que eu respiro. Sei que vai brilhar. Um lugar ao sol eu digo. Basta acreditar no sonho. O rap é o ar que eu respiro. Verdade, vontade, humildade, positividade. Rivalidade, falsidade, deslealdade. Originalidade, criatividade, maturidade. Dignidade com capacidade. Entre erros e acertos conhecer o rap foi mó glória. Meu refúgio desde os tempos de escola. Momentos bons e ruins foram importantes para mim. No papel a poesia, assim eu aprendi. Sou o gueto, sou a rua, resistência negra de fé. Ser julgada pela cor da pele, sabe como é. Porta fechada, vaga negada no trampo que almejei. Me julgou pela classe que sou, eu sei. Me entristeceu, mas não desisti. A correria fortalece a forças para prosseguir. Eu sei o que quero, sei pra onde vou. O caminho é tortuoso, não sei quem traçou. Entre os valores que aprendi com minha mãe foi de não desistir. Discernimento pra saber em qual caminho seguir. Falar menos e agir um pouco mais. Passar por provações sem perder a paz. Cada passo, aprendizados verdadeiros, lado a lado, acompanhando a evolução. É o processo da transformação. Preta, feminina, evoluindo através dos tempos. Tempos. Sei que vai brilhar, um lugar ao sol eu digo. Basta acreditar no sonho, o rap é o ar que eu respiro. Sei que vai brilhar, um lugar ao sol eu digo. Basta acreditar no sonho, o rap é o ar que eu respiro. Digo adiós, sem palavras. El silencio ahogaba mi voz.